PRG9. Esta é a Rádio Nacional de São Paulo, 1100 kHz. PRG9. 1100 kHz. O Globo no Ar. No Brasil e no mundo, o seu repórter nacional. E por hoje nós estamos conversados. O Futebol Comunicação vai ter sequência amanhã ao meio-dia. Até lá e lembre-se, falou esporte, falou nacional. Falou esporte, falou nacional. A Rádio Nacional de São Paulo abre espaço para o Futebol Comunicação. Em ritmo de Brasil 2000, estamos iniciando mais um programa da equipe nacional de esportes.